Cada resquício de osso no cemitério improvisado tem um macabro valor didático. Sem escola, aprendizado é no abrigo, no CAPS, na caixa de papelão, CDP, DP, Coab, recortar mini one. Traz a parede anti-ruído, é a FATEC, ETEC do mundo verídico. A científica no condomínio é o corpo docente que ensina por que cu de Malibu da Marmitex quente. É melhor oferecer migalhas pro mendigo do que ele arrancando a faca, chips o bico, tânio do filho. Desculpa, Luiz Armstrong, em te corrigir, mas não existe nenhum planeta maravilhoso aqui. Cursamos a faculdade da medicina aprendida nos orifícios dos disparos da polícia, onde a matemática não adiciona digital no spa. Quando homicida for usar ouro pra se embelezar, onde a matemática é somar comentário de arrombado que aprova menor no poste depois de espancado. 10 na matéria, não compro discurso esbranquiçado, não jogo crise na conta do marginalizado. Não mano de rifle oxidado, nosso cancro. O problema não é quem assalta, mas quem constrói o banco. Quando levante abolicionistas não são estudados, só sobre o ABC da mouse pra ser decorado. Na escola da vida o material didático, sangue embaixo do jornal com o rosto desfigurado. Na escola da vida o material didático, tá na tranca da prisão e no bundo endinheirado. Na escola da vida o material didático, sangue embaixo do jornal com o rosto desfigurado. Na escola da vida o material didático, tá na tranca da prisão e no bundo endinheirado. O moleque sem acesso à cultura básica se torna grão-mestre 99 em pasta. Recebe certificado em contabilidade pra administrar o atacado da cidade. Assim nasceu a camorra, os cartéis mexicanos, Amara salva truxos, sindicatos venezuelanos. Aprendi que aqui democracia é carnificina, que os crimes hediondos são cometidos pela polícia, que os livros escolares são pra emburrecer e a venda de pino é opção pra sobreviver. Hoje sei que 500 mil vão pras grades, pra que não cobiça os cargos altos da sociedade. Que toda a Cracolândia é obra governamental, entorpecido não faz mobilização social. Caminhe comigo pelo jardim do extermínio, onde a árvore do saber só tem fruto proibido, onde o filho da diarista só aprende a sonhar em ser o preço que dobra a equipe da gente pra escoltar, ou a fazer performance teatral no bingo. Finge que eu sou cliente e esvazio caixa sorrindo no 5-7. Ganhamos o bacharelado pra depois um quadrilátero garantir o doutorado. Aqui quem mata e não caveta consegue o MBA, assinado pelas R15, pintada com tinta e spray. Na escola da vida o material didático, sangue embaixo do jornal com o rosto desfigurado. Na escola da vida o material didático, tá na tranca da prisão e no bundo endinheirado. Na escola da vida o material didático, sangue embaixo do jornal com o rosto desfigurado. Na escola da vida o material didático, tá na tranca da prisão e no bundo endinheirado. Sou inimigo público porque uso cachibumbo, pra afirmar que ainda vigora os anos de chumbo. Porque quero num freezer como um picolé da que bom, os que seguem a bíblia de Donadon. O sangue no brochura reaproveitado, instrui que o bullying vem no SEDEX televisionado. A programação induz a desprezar a pele escura, o deficiente, o que tem mais gordura. Enquanto usamos conhecimento pra raspar a numeração, negam cotas pros herdeiros da escravidão. Permitimos que alvo da polícia repressiva desista geneticamente pra política afirmativa. Quando a favela para de ouvir sobre Armagedon, o dominante pode abrir sua safra de Chandon. Esse dia vai ser igual quando a CIA silenciou negros americanos com heroína. Não importa o alto calibre do nosso arsenal, se educação gera igualdade social. Se ensino erradica as leis de encro do Brasil, que veda entrada em bairros pro nosso perfil. Já mergulharam o ácido no seu cianureto pra adaptar uma câmara de gás no seu endereço. A dica pra dia se estreia no mapa das decapitações é seguir as instruções deixadas pelos caixões. Na escola da vida o material didático, sangue embaixo do jornal com o rosto desfigurado. Na escola da vida o material didático, tá na tranca da prisão e no bundo endinheirado. Na escola da vida o material didático, sangue embaixo do jornal com o rosto desfigurado.